Olá pessoal, está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irim Setuzuka, vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 44 e a expressão de hoje é... Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Depois de se comer wagashi, bebe-se matcha. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. A Ana está visitando o castelo de Himeji em uma viagem de estudo da sua universidade. Depois de conhecer o castelo, a Ana agora participa de uma cerimônia do chá, que é uma tradição japonesa em uma casa de chá nas proximidades. Sentada sobre um tatame, ela é servida com um pedaço de bolo japonês. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 44. A expressão de hoje é... Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Depois de se comer o wagashi, bebe-se matcha. Wagashi wa totemo amai desu ne. Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Matcha wa nigai kamoshiremasen. Sensei, ashi ga shibiremashita. Agora vamos estudar o diálogo. Bolos tradicionais japoneses do tamanho da palma de uma mão foram colocados na frente dos estudantes. A Ana provou um bolo japonês pela primeira vez e ela diz ao seu professor o que ela achou. Wagashi wa totemo amai desu ne. Wagashi, ou seja, doces japoneses, são muito doces, não são? Wagashi. São doces ou bolos japoneses. Caso uma palavra tenha wa como prefixo, ela expressa Japão. Entendi. Portanto, comida japonesa é washoku, comida japonesa. Sim, o wa seguinte é uma partícula que indica o tópico. Totemo. É um advérbio e significa muito. Amai. Significa doce. Des. Encerra uma sentença de modo polido. Ne. É uma partícula usada ao final de uma sentença quando se busca o consentimento da pessoa com quem se fala. Muitos doces japoneses são feitos com uma atenção especial para cada estação. Na primavera, existem bolos feitos com o tema florescimento de cerejeiras e no outono com o tema folhas de cor púrpura. O professor Suzuki explica os costumes da cerimônia do chá para os estudantes. Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Depois de se comer o wagashi, bebe-se matcha. Essa é a nossa expressão de hoje. Wagashi é doce japonês. O é uma partícula que indica o objeto de uma ação. Tabete é a forma T do verbo tabemasu. Comer. Kara. É uma partícula e significa depois de. Ela expressa a ordem de eventos. Uma ação indicada antes de kara é seguida de outra ação que ocorre posteriormente. Em uma lição passada, aprendemos que kara expressa razão. Neste caso, kara é usado para expressar uma ordem de eventos, certo? É isso mesmo. São usados verbos na forma T antes de kara. Tabete kara. Significa depois de comer. Matcha. É matcha, um tipo de chá verde em pó. A partícula o seguinte indica o objeto de uma ação. Nomimasu. Significa beber. Quando se usa matcha durante a cerimônia do chá, não se coloca açúcar, né? Não, não se coloca. Matcha. É um tipo de chá moído bem fino. Acrescenta-se água quente e depois agita-se o líquido com um utensílio feito de bambu. Então, ele está pronto para ser bebido. Agora vamos praticar a nossa expressão de hoje. Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. E o professor Suzuki diz: Matcha wa nigai kamoshiremasen. Pode ser que o matcha seja amargo. Matcha. É matcha. Wa indica o tópico. Nigai. É um adjetivo e significa amargo. Kamoshiremasen. significa pode ser que. O matcha é realmente nigai, amargo. Mas os doces japoneses são amai, ou seja, doces. Por isso o sabor resultante é bem equilibrado. Bem notado. Agora, voltando para o diálogo, parece que a Ana tem um problema. Sensei, ashi ga shibiremashita. Professor, meus pés estão formigando. A Ana ficou sentada em estilo japonês sobre as suas pernas dobradas. Por isso, seus pés agora estão formigando. Sensei. É, professor. Ashi. Significa pé. Na. É uma partícula que indica sujeito. Shibiremashita. É a forma passada do verbo... Shibiremasu. Formigar, adormecer. E a Ana diz exaltada. Itatatata. Ai, ai, ai. Ai, se diz... Itai. A Ana sentiu uma dor tão forte que gritou... Itatatata. É mesmo, eu escuto com frequência pessoas dizendo sem querer... Itatatata, quando sentem dor. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje aprendemos que podemos expressar uma sequência temporal de eventos acrescentando-se kara a verbos na forma te. Gostaria de aprender mais sobre isso. Vamos pedir que a professora nos explique. E a professora diz, na lição 16, aprendemos que se pode expressar mais de uma ação em uma sentença conectando-se verbos na forma te, acrescentando-se a partícula kara depois de. A verbos na forma te, pode-se deixar claro que a ação indicada antes de kara foi feita primeiro e a que vem depois ocorreu posteriormente. Desse modo, pode-se enfatizar a ordem das ações. No diálogo de hoje, é importante que se coma wagashi primeiro. Wagashi o tabemasu. E depois que se beba matcha. Matcha o nomimasu. Portanto, coloca-se o primeiro verbo na forma te e acrescenta-se kara, dizendo... Wagashi o tabete kara, matcha o nomimasu. Depois de se comer o wagashi, bebe-se matcha. Também se pode usar kara para responder a uma pergunta. Vamos supor que alguém pergunte, quando você vai comer? E que você responda, depois de acabar de estudar. Estudo é... Benkyo. Acabar é... Owarimasu. A sua forma T é... Owatte. Comer se diz... Tabemasu. Portanto, você pode responder... Benkyo ga owatte kara tabemasu. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Jin-jin. Jin-jin. Essa expressão está relacionada com o diálogo de hoje? Ela indica que alguém está com formigamento em alguma parte do corpo? Sim. Essa expressão é usada quando uma parte do corpo, como um braço ou uma perna, adormece ou tem um formigamento dolorido. Biribiri. Biribiri. Também indica formigamento, mas é usada para descrever a sensação provocada por um choque elétrico ou evento semelhante. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Não é fácil ficar sentada sobre as minhas pernas dobradas, mas aprendi um jeito de evitar que elas adormeçam. Só tenho que me sentar juntando os dois dedões dos pés. Vou tentar na próxima vez. Este é o fim da lição 44. A expressão de hoje foi... Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Depois de se comer o wagashi, bebe-se matcha. Na próxima lição, vamos acompanhar a festa de aniversário da Ana. Até lá!